Bem-vindo, amigas e amigos, ao 35º Conexão Campo Cidade. Este programa é uma iniciativa do Movimento dos Pequenos Agricultores com o Grupo Questão Agrária em Debate. Olá, companheirada, sou Matheus Gouveia e estamos de volta com o quadro Reflexão Campo Cidade. E hoje continuamos com as análises de programas de governo a candidatos a presidente no ano de 2018. Assim, a companheira Karen vem mostrar a análise do grupo sobre a proposta de Ciro Gomes na questão agrária. Oi, gente, eu sou a Karen. Hoje, no quadro Reflexões, nós vamos destacar as principais propostas do candidato a presidente Ciro Gomes do PDT, relacionadas à agricultura familiar, alimentação, agroecologia, povos originários e seus territórios. O plano de governo de Ciro Gomes envolve uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento que contém 12 diretrizes. Questões relacionadas à terra, agricultura e desenvolvimento rural estão sobretudo na terceira diretriz, denominada Desenvolvimento e Meio Ambiente. A terceira diretriz fala sobre estimular o agronegócio enquanto estratégia de desenvolvimento, defende o ordenamento do uso e ocupação das terras no Brasil, destinando as áreas a sistemas produtivos em regiões já modificadas pelas ações humanas, o desenvolvimento de defensivos agrícolas de menor conteúdo tóxico, a regularização fundiária e titulação de territórios de comunidades tradicionais, quilombolas e terras indígenas. Indica ações para implementar as metas climáticas de redução da emissão dos gases de efeito estufa até 2020, pretende reduzir o desmatamento, ampliar a oferta de assistência técnica e extensão rural para sistemas agrícolas tradicionais, especialmente na região do norte, vai incentivar a criação de concessões à iniciativa privada para a exploração econômica de serviços permitidos em unidades de conservação e acredita na soberania popular e o controle nacional dos recursos naturais, como, por exemplo, petróleo, gás e sistema hídrico. Interessante, cara. Você acha que ficou faltando algum apontamento do candidato sobre o tema da questão agrária? Por fim, nos chama a atenção que o candidato não tenha mencionado propostas para a reforma agrária, trabalho escravo no campo ou alimentação. É isso, gente. Continue ligados no nosso canal. Isso aí. E ouça os nossos próximos programas e fique ligado no canal TV CAD, no YouTube. E estamos juntos na Aliança Camponesa e Operária por Soberania Alimentar.